E aí, vamos pra correria, moleque? Na honestidade, tá ligado? De que adianta o cara ficar com a polícia na cola o tempo todo, tá ligado? No final, quem sofre é sua mãe, sua família, seu filho, sua esposa. Então vamos trabalhar mesmo, vamos estudar, tá ligado, rapaziada? Vamos dançar um break, fazer um grafite, ir pro squash, cantar um rap. Pra quem desacreditou, Liberdade Condicional Rap 2015. Entra em cena mais um que pertence à mesma geração. Não dos covardes por falta de atitude, irmão. Ideia fraca demonstra puro ódio. Vem charlatar na quebrada, só no psicológico aqui não. Jamais vão se criar com palavras errôneas, pessimismo no ar. Cada um no seu estilo, pode crer. Sem papo torto nem preciso me envolver. Mas tem uma pá envolvido, delatando os parceiros, atrasando os corre, caguetando os guerreiros. X9 ultimamente aqui é mato. Tá esbarrado, puro buté faz contrato com a tal da auto-informação nas redes sociais. Quero ver até onde tanta mídia vai. Vai, ficou bem mais fácil espalhar uma mentira e gerar ibope. Mas quando vai pros bastidores, cê não terá a mesma sorte. Desmascarado, cara a cara, cê sumiu teu pinote. Não suportou a realidade aqui vivida por vários pivetes que não tiverem nem terão a mesma oportunidade. Mas se tivesse, faria uma diferença. Preferiu se vender e tá metido em encrenca. Estudou, se formou nas melhores escolas, conseguiu chegar, orgulho pra nação. Mas o poder também te fez virar ladrão. Cresceu os olhos no que não te pertence, gerou prejuízo. Corrupto, logo vem o dia do teu julgamento, do teu juízo. De que adiantou tanta desonestidade? Se pagará e ficará atrás das grades. Será? Será? Tem um olho que no mundo tudo vê. Cê duvida, sujeito? Vem pra cá que eu vou mostrar pra você. Aqui na terra é tudo experiência. Aqui na terra tá daquele jeito. Aqui na terra é tudo experiência. Aqui na terra só momentos. Aqui na terra é tudo experiência. Aqui na terra tá daquele jeito. Vejo o mundo perdido, sem fé no eterno, sem caminho, sem foco, sem direção, sem visão, sem destino. E os menininhos na crueldade, outros na cruel realidade. Mas a culpa é de quem, cara? Acho que é da autoridade. Vê nosso sofrimento, passa o pânico, ignora, aumentando as contas bancárias do Lava Jato, Pandora. Enquanto meu povo se mata nas ruas de barro, você deslumbra a vida viajando de jato. Mas é assim, né, tio? A vida na selva de concreto. Sobrevive aqueles que se julgam os mais espertos, mas em ti verá justiça divina. Ó Deus de Israel, nos afaste do mal, do perverso e do cruel. Olhai por nós, crianças, haja com misericórdia, pois são o futuro do país pra nos livrar dessa corda. Esperança de um mundo novo, melhor e sadio, onde o rap será hino e arma contra cretino. E que se calhe a voz do falso profeta, e que a voz dos verdadeiros ecoe em meio às trevas. E que sejamos luz pra aniquilar todo medo, e que a leitura da Torá seja pra encorajar os guerreiros e nos dê forças pra continuar essa luta desigual, onde político e polícia pilantra não passa mal. Levanta a voz, seu canalha, impondo sua autoridade, mas é uma bicha fartada, nunca foi homem de verdade. Olhai por nós, eterno seja nossa fortaleza, pois aqui somos indefesos diante de tanta malvadeza. É cada um por si, defendendo o próprio umbigo. Aqui na terra nos enxergamos como inimigos. Aqui não cessa a guerra, o sangue ainda escorre. É nós contra nós mesmo, é pobre contra o pobre. Enquanto nós nos matamos, riem das nossas desgraças. Até quando hei de ver e viver tanta farsa? Aqui na terra é tudo experiência. Aqui na terra tá daquele jeito. Aqui na terra é tudo experiência. Aqui na terra só momentos. Aqui na terra é tudo experiência. Aqui na terra tá daquele jeito. Aqui na terra é tudo experiência. Aqui na terra vida tem valor sim, não propositou. Os comédias sem fé, bando de impostor. Israel 5.775, liberdade condicional. Caeixe, 2015, Brasil.